passou a chamar felicidade. Nenhum lugar e nada para falar do que ficou de nós dois pela cidade. Sem som.